Numa casinha simples, mas muito bonitinha, Dona Baratinha trabalhava varrendo a casa, aproveitando aquela suave e linda manhã. Sendo pobre e feia, pensava ser o casamento um sonho irrealizável. Encontrando várias moedas, julga-se rica. Satisfeita e alegre, coloca um enorme laço de fita na cabeça e foi para a janela na certeza de arranjar um marido. Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? É carinhosa e quem com ela se casar terá doces todo dia no almoço e no jantar. Passem, passem, cavaleiros, passem todos devagar. O mais belo, com certeza, minha mão irá ganhar. Bom dia! Bom dia! Quem é o senhor? Eu me chamo Porcolino da Mamãe. Mas se a senhora quiser, pode me chamar pelo apelido Popô da Mamãe. Esse aí já começou mal. Em primeiro lugar, senhor Popô da Mamãe, eu não sou senhora, e sim senhorita. E em segundo lugar, eu quero saber se o senhor sabe dançar alguma coisa. Adoro dançar um twist legal. Twist? Ai, eu adoro twist. Dança um pouquinho. Dança muito bem. E o que mais sabe fazer? Eu não sei fazer muita coisa, mas o que mais gosta é de comer muito e dormir bastante. Ah, é? Mas que lindo! Quantos predicados! Você acha? Acho, Popô da Mamãe. E tem mais. Tem, é? Então desembucha de uma vez, porque depois quem vai desembuchar sou eu. Eu estava ontem deitado no meu chiqueiro e pensei seriamente no meu futuro. O que pensou? Que precisava me casar, mas com uma moça bem rica e que estivesse disposta a me sustentar a vida toda. E ainda tenha coragem de confessar, seu banhudo sem vergonha, seu bolão de uma figa, comendo e dormindo às minhas custas. Mas, dona, mas... Não tem dona nem meio dona. Saia já daqui. E volte pra ver uma coisa, seu... Popô da Mamãe. Ora, vejam só. Popô da Mamãe. Bem, não adianta me lamentar. O negócio é procurar. Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Bom dia, senhorita. Bom dia. Quem é o senhor? Ora, eu ser o Barão Boi. Eu sabia que está procurando uma marida. Estou sim, seu barão. Mas já estou quase desistindo. Mas desistindo por quê, Baratinha? Imagine que logo o primeiro candidato teve a coragem de dizer que queria uma esposa só para sustentá-lo. Mentira. Verdade. Mas comigo ser diferente. Por quê, seu barão? Quais são suas intenções? Eu saber que o meu estimadas amigas não desconhecer que eu ser um nobre e mais ricas e querer me casar. Mas não por seu dinheiro nem sua fortuna. Os motivos é que eu estar muito só na minha castelas. Que lindo. Mas escute, seu barão. O senhor não é igual o outro que só queria comer e dormir o dia todo, é? Claro que não, Baratinha. E o senhor sabe dançar? Mas é claro, eu adorar dançar. Eu sempre ser um bom dançarino de tango. Ah, então dança um pouquinho pra eu ver. Mas com muito prazer. Mil gir. E como é que se mil sujo. A ser muito simples, eu explicar. Eu acordar de manhã bem cedinho, me espreguiçar bastante, escovar os dentes e muito delicadamente abrir o meu bocas e fazer... Deus me livre! Parece até que o mundo vem embaixo. Mas a barulhas não ser tão alto assim. Sinto muito, mas o senhor me assusta. Eu não posso aceitá-lo como marido. É uma pena, Baratinha. Eu já sonhava ser sua marida. Mas não dá, seu barão. Não dá mesmo. Eu não consegui entender o mulheres. Mas não fazer mal. Eu vou procurar vaquinhas bem bonitinhas para se casar comigo. E assim eu não ficar tão só. Deus me livre. Casar com um boi barulhento desse? Vou continuar procurando. Quem quer casar com a dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Bom dia, dona Baratinha. Bom dia. Quem é o senhor? Eu sou o famoso vira-lata e quero desde já pedir a sua linda mão em casamento. Mas em primeiro lugar, eu preciso saber o que o senhor sabe fazer. Bem, bem, eu sou amigo de todo mundo, sei tomar conta e muito bem de qualquer casa, sou forte, elegante e quentão. Muito bem. E dançar, o senhor sabe? Dançar? Au, au, é comigo mesmo. Danço um samba como ninguém. Então dança um pouquinho pra eu ver. Muito bem! Vamos agora mesmo procurar um padre e casar, e bem depressa. O que é isso? Ai, mas que coceiro horrível que eu estou sentindo! Au, au, au, só se são as pulgas. Pulgas? Você tem pulgas, seu vira-lata! Au, au, mas são ensinadas, Baratinha. Não tem Baratinha nem Baratona. Está tudo acabado. E saia já daqui. Vai embora, seu pulguento! Ai, ai, ai, ai, ai. Vou tentar pela última vez. Quem quer casar com a dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Continue, continue, linda Baratinha. Continuar? Pra quê? Já apareceram diversos candidatos e todos sem qualidades necessárias. Mas por que não mandou me avisar na corte? Então não sabe que eu sou Dom João Ratão, o Fidalgo, e moro na corte? Quer dizer, então, que o Dom João Ratão quer se casar comigo? Claro que eu quero. Ah, que bom! E o senhor sabe dançar? Adoro dançar, principalmente uma valsa. Ah, eu também. Não tem pulgas, tem? Ora, claro que não, Baratinha. Eu apenas gosto de uma boa feijoada. Ah, isso não faz mal. E para o dia do nosso casamento, o rato e a Baratinha convidam pro festão que irá se realizar nesta casa singular. Não se esqueçam, dia 10 de maio, mês que vem, e vocês estão convidados, não queremos que falte ninguém. Como estou feliz. Vou casar com um cara legal. Ih, preciso avisar a tia Baratinada. Ela nem vai acreditar. Tia Baratinada! Não me amole! Estou trabalhando! Venha depressa, titia! Arranjei um marido! Arranjou o quê? Marido? Ai, me conta como conseguiu o milagre! Tudo começou quando eu estava varrendo a casa. Adivinha o que eu encontrei no chão? Marido! Dinheiro, titia, dinheiro! Estou rica! Que maravilha, minha filha! E o que você vai fazer com tanto dinheiro? Casar, titia, casar! Ele é bonito, elegante, só que gosta muito de feijoada. E o que tem isso? Todos nós temos nosso prato predileto. Ah, por isso marquei logo a data. Caso dia 10 ao meio-dia. Que beleza, minha filha! A minha querida sobrinha vai afinal desencalhar. Vou correndo espalhar a notícia do casamento. Quero que todos saibam. E finalmente chega o grande dia. O dia esperado por Baratinha e nunca alcançado por Baratinada. Ai, hoje é o dia do meu casamento. Já estou me vendo ao pé do altar. Será que o meu dia também vai chegar? Ai, ai. Vai, titia. Estou bonita, titia? Está lindíssima. Você é o orgulho da nossa família. Venha, sente-se aqui. Vamos colocar a grinalda. Isso! Agora que está pronta, vou acabar de fazer a feijoada. Quem será? Deixa que eu atendo. Oh! Quem é, titia? Quem é, eu não sei, mas é um pão. Mande logo entrar. Não deixe do lado de fora. Tenha vontade de entrar, cavalheiro. Esse, titia, é o Dom João Ratão, meu noivo. Muito prazer. O prazer é todo meu. Esteja à vontade, eu vou acabar de fazer a feijoada. Feijoada? Sim, Dom Ratão, feijoada. E já está pronta, prontinha. Prontinha não, mas se o senhor me ajudar lá na cozinha, poderá ficar. Mas claro que eu ajudo, claro que eu ajudo. Vamos lá. A titia é tão alegre, engraçada. Para um boi! Olá, senhorita! Mas que surpresa agradável! Entre, entre! Obrigada! Recebi o convite de Dom João Raton para ser o padrinho e aceitei. Puxa, João Raton não me falou nada. O Janjão cansa minha beleza! Não quer sair de perto da panela de um feijão. Ai, mas que pão! Quem é esta graça? Essa é a minha tia Baratinada. E esse é o Barão Boi. Muito prazer, senhor Barão. Muito encantado, minha senhora. Vai ser bonito assim lá na China. Que isso, titia? Acaba assustando o senhor Barão. Ora, que nada, que nada. Estou até achando a sua tia muito simpática. Já vou andando para a igreja. Depois nós voltaremos a nos ver, tá bem? Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho. Tia Baratinada ficou tão vidrada no Barão Boi que fez Baratinha prometer que faria o noivado dos dois e então, toda feliz, voltou para a cozinha para dar os últimos retoques na feijoada. Mas a campainha da porta da casa da Baratinha não parava de tocar. Todos estavam vindo para o casamento e antes passavam por lá para verem a noiva. O cachorro... Não demore, Baratinha. Estou ansioso para conhecer o noivo, hein? É um felizardo. Au, au, au. Espero por vocês na igreja. Sem as pulgas. Au, au. Tomei um banho de criolina e estou muito limpinho. Mas surpresa mesmo... A Baratinha teve da chegada do padre. Pupu da mamãe! O senhor agora é padre? Pois é, Baratinha. Aprendi a deixar de ser preguiçoso e resolvi seguir o sacerdócio. Agora sou o Frei Popô, ajudante do vigário. E já estão prontos? Ah, estou esperando a titia e o meu noivo. Titia, está na hora. Venha, João Ratão. Mas, de repente, ouve-se um barulho enorme na cozinha e o grito aflito de Baratinada. Acudam! Acudam! João Ratão caiu na panela do feijão! Todo lambuzado, sujo e salpicando feijão pela casa toda, João Ratão apareceu na sala muito envergonhado. Me perdoe, minha querida noivinha, me perdoe. Que noivinha, coisa nenhuma! Guloso! Não quero vê-lo mais! Nunca mais! Não vai mais haver casamento, nem festa! Não vai haver mais nada! Criou-se uma tremenda confusão. Dom Ratão tentando se desculpar e Dona Baratinha não querendo ouvir nada. Foi quando tia Baratinada, que chorava um canto, falou. Que pena! Que pena que não vai haver mais festa! Não vou poder ficar noiva do barão! Baratinha, se você não quer casar com Dom Ratão, ainda se admite. Afinal, ele foi guloso demais. Mas pense na sua tia, coitada, e o noivado dela com o Barão Boi. Se não tiver festa, isso não será possível. Está bem. Pare de chorar, titia. Está resolvido. Meu casamento não haverá. Mas a festa vai se realizar. Isso mesmo, assim é que se fala. É possível? Os convidados já estão voltando da igreja. Podem deixar que eu explico tudo. Viemos para saber os motivos do demoras. Eu quero dizer a todos que eu, Baratinha, não vou mais me casar com Dom João Ratão. Por que, Baratinha? Porque o Dom Ratão caiu na panela do feijão. E a festa também não terá? Quem diz que não haverá mais festa? Meu casamento é que não tem, mas festa sim. Oba! Oba! Oba! Oba! Barão, o senhor já reparou como a titia está elegante? Claro que reparei, encantadoras. Diga a ela, senhor barão. Diga a ela. Senhora Baratinada, eu achar as senhoras muito bonitas. Eu desejar dizer alguma coisa, mas não saber. Ora, que bobagem. Fale, fale. A senhora aceitaria se tornar minha esposa e ser baronesa para sempre? Ai, vou desmaiar de emoção. Titia, titia, depressa, acorde. Acorde antes que o barão desista. Eu aceito, aceito. Se Dona Baratinha não se casou com Dom João Ratão, o Frei Popô realizou o casamento de tia Baratinada com o Barão Boi entre risos, abraços e emoções de todos, principalmente da própria tia Baratinada, que finalmente encontrou um marido nobre e generoso, vivendo felizes para sempre.